baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Quando eu ando assim, meio down, vou pra Porto Ibá, trilegal. Coisa de magia, sei lá. Baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. A noturna do bom fim, as gurias tão triafim. Chimarrão, deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Redenção do Fogaça e do Falcão, cobertor de orelha pro frio, e a galera no Beira Rio. Deu pra ti, baixo astral, Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral.